Nosso tema dessa tarde é a mensagem por parábolas. Todo mundo já ouviu falar em parábolas, já sabe algumas coisas, né, sobre isso. E o termo parábola em si, ele quer dizer uma narração alegórica, figurada, que fala de uma realidade paralela àquele fato ao qual a gente está querendo exatamente falar. Porém, ela é mais extensa e com mais coerência nos seus itens. Mas a parábola, dentro da mensagem de Jesus, ela traz um sentido, um simbolismo naquilo que ele nos conta, para a gente poder relacionar com os itens verdadeiros da vida. Nos traz lição ética, moral, dentro de uma visão espiritual. São 33 parábolas ditas por Jesus ao longo da passagem dele, ao longo do Evangelho. E cada uma delas, se nós analisarmos, elas têm realmente essa simbologia dentro da lição ética, moral e dentro da visão espiritual. Mas, por que as mensagens vêm através de parábolas? Num trecho aqui que fala do que ele falou para nós, ele nos explica: muitas das coisas que vos digo, não podeis ainda compreendê-las. E tenho para vos dizer muitas outras que não compreendereis. Por isso vos falo por parábolas. O que ele está querendo nos dizer é que aquilo que ele está falando, na época, a humanidade ainda não compreendia, pelo menos não toda a humanidade compreendia o que ele estava querendo transmitir. E muitas outras ainda que ele tinha para falar, que também não seriam compreendidas. Então, através dessa forma de se comunicar, de ensinar, através dos tempos, aquele ensinamento seria compreendido através do amadurecimento espiritual de cada um. Se nós pegarmos a relação daquele tempo com a relação de hoje, muitos não entenderam o que ele queria dizer. Se nós olharmos as pessoas que tinham um grau cultural mais elevado, talvez tivessem sido aquelas que mais desdenharam do que ele falou, dizendo que aquelas histórias que Jesus contava não passavam de histórias simples, histórias que falavam de coisas singelas, mas que não queriam dizer nada, porque não entenderam a profundidade das palavras. E ainda hoje nós tentamos entender o que quer nos dizer essas parábolas. Porque com esse passar de tanto tempo, alguns desses simbolismos que ele utilizou naquela época, nós perdemos algumas relações dessas, porque o nosso cotidiano é diferente. Então, quando nós lemos alguns desses textos, a gente pensa: ah, são textos bíblicos, bonitos, palavras, mas não conseguimos entender a profundidade. E é o que a gente vem tentando fazer, né? Ao longo do tempo, é o que a gente vem tentando fazer nesses nossos contatos que a gente vai tendo aqui, tentar entender o que realmente ele quis nos transmitir através dessas mensagens. Ele nos disse ainda outra frase, ainda relacionada a isso aqui: eu vos falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem e não compreendem. Então, que realmente, né, replicando aquilo que ele disse, a humanidade ainda não tinha a capacidade de entender o que ele estava querendo transmitir. E as parábolas, como vários já leram, elas são realmente mensagens simples, mensagens que falavam de coisas do dia a dia daquele povo, para que através dessa simplicidade das palavras que ele estava dizendo, elas pudessem entender e trazer para dentro de si, trazer a reflexão do que realmente ele estava querendo dizer com aquilo. E relacionando não só as palavras, mas com todo o apostolado dele, tudo aquilo que ele fazia, falava em outras oportunidades. Então, nessa junção dessas duas situações, a compreensão começava a se fazer. Eu já disse, né? Então muitos não compreenderam o que ele falou e até hoje ainda não compreendemos pela falta de interpretação desses fatos. Um dos motivos também que ele falava através de parábolas é que, como sendo uma linguagem bastante simples e bem direta aos costumes da época, não havia espaço para interpretações diferentes. Estava falando de situações do dia a dia, de acontecimentos, de como deveria ser tratado, não havia como interpretar de uma forma diferente. E até para aqueles que, de repente, muitas vezes iam escutar o que ele falava, mas na tentativa de se contrapor a ele, também não vinham ali oportunidade de fazer, pela forma e pela simplicidade como era dado. Através de método de ensino, nessa passada de mensagem, era um método extremamente eficaz, porque através dessa forma simples e compreensiva, ele conseguia atingir aquelas pessoas que estavam ali para escutá-lo. E mais do que a simplicidade e a compreensão, o ensinamento que ele provocava acabou gerando, já naquele período, naquele tempo, uma mudança nos costumes daquele povo. O povo daquela época era bastante bruto ainda, nas suas atividades, nas suas lidas entre eles. Se nós pegarmos, os filmes às vezes os mostram de uma forma toda bonita, né? Mas nós temos um exemplo clássico, que é o apedrejamento da Maria Madalena, que era um costume na época. E a forma como ele exemplificou aquele momento serviu para algumas pessoas, pelo menos, questionarem se aquele era um ato correto de ser feito. Até hoje a gente usa esse exemplo para pensar nisso. As pessoas não tinham uma valorização dos mais velhos, dos doentes, das crianças que nasciam com algum problema físico, eram fracas. Os pais tinham o direito, naquele período, de vender os seus filhos. As pessoas ganhavam batalhas, lutas, escravizavam povos. Muitas coisas não mudaram tanto até hoje, mas enfim, começaram a ver a partir dali algumas mudanças de costume. O socorro às pessoas necessitadas começou de uma forma gradual a acontecer. A questão educacional de transmitir não só educação formal, mas educação em cima daqueles preceitos que ele estava transmitindo. Então, ele começou a plantar uma mentalidade nova e diferente já naquele momento. Mudança de costumes naquele povo. Os ensinamentos que ele trouxe através dessas parábolas, que eram ensinamentos velados, eles foram entendidos por alguns e ainda não entendidos por outros. Como eu disse, através do amadurecimento espiritual, da dedicação que cada um dá ao entendimento das suas palavras. Nós vemos hoje muitas pessoas, às vezes, pegarem a Bíblia mesmo, que tem a parte do Antigo Testamento, que é bastante simbólica, ou mesmo o Novo Testamento, que fala da vida de Jesus, e lerem, interpretarem apenas o que está escrito. E nós sabemos que é necessário a tradução dessas palavras aos costumes, tanto daquele povo, quanto a entender o que ele estava querendo realmente nos dizer. Então é necessário que nós estudemos cada um desses ensinamentos para poder, através de uma visão cristã, através de uma visão em cima daquilo que ele nos passou, através da vivência dele, que a gente possa trazer um entendimento daquelas palavras. A forma de ensino através de parábolas também nos força a uma reflexão, porque não é uma leitura que tu leia e entenda. Então ela nos obriga a uma reflexão em cima daquele texto, do que ele realmente está querendo nos transmitir. Qual é a ideia que tem no fundo daquilo ali? Através dessa reflexão, é que nós vamos despertando dentro de nós algumas ideias, vamos aprendendo e vamos relacionando com o nosso dia a dia. E por último, que a gente pode também testemunhar, esse ensinamento, ele atravessa o tempo, passados mais de 2000 anos, de tudo isso que foi dito, nós ainda nos utilizamos de cada um daqueles exemplos para tentar aplicar no nosso dia. Através de cada um daqueles exemplos que passaram por todo esse tempo, continuam tendo a sua validade e, mais do que isso, eles ganham em entendimento, em amplitude, porque nós não vivemos mais da mesma forma. Porém, o texto ainda serve. O que então existe por trás dessa mensagem que conseguiu ultrapassar séculos? O que existe de profundo dentro disso que ainda serve para nós como humanidade? Esse resgate, esse entendimento que a gente precisa fazer para poder entender qual é a mensagem que ele nos passou através dessas parábolas e que ele disse lá atrás, né, que ainda não era possível que muitos entendessem o que ele estava querendo dizer. Mas e hoje, será que nós estamos aptos a entender? Entender e, a partir disso, aplicarmos no nosso dia a dia. Eu estava me lembrando hoje de um vídeo que eu recebi. Vários devem ter visto também o mesmo vídeo. De uma situação bastante comum nos nossos dias, talvez não aqui em Flores da Cunha, mas bastante comum, de pessoas, mendigos na rua, e aí chega alguém e oferece uma comida para essa pessoa e segue. Logo em seguida chega uma outra pessoa, se aproxima desse mendigo que está comendo e pede para ele se ele não tem um pouco de comida para dar para ele porque ele está com fome. Uma situação inversa, né? Muitos casos que foram mostrados ali, a pessoa se fechou, disse, não, o que eu tenho é meu, foi eu que ganhei, eu estou com fome, não vou dividir. Mas teve casos em que essa pessoa que recebeu, ela prontamente ofereceu para aquela pessoa que estava pedindo para ela. E aquela pessoa sentou do lado dele, comeu, e em seguida agradeceu e presenteou ela com dinheiro. Então ela estava pedindo, não porque ela não tinha, ela estava pedindo para testar o caráter, a bondade daquele morador de rua. E quando ela fez isso, essa pessoa, prontamente, ela começou a chorar. Porque ela percebeu exatamente qual era o ensinamento que aquela pessoa estava transmitindo para ela. Ela entendeu que por menos que ela tivesse, ela podia dividir. E como nos dizem várias vezes os textos, ninguém tem tão pouco que não pode dar. E que acima de nós existe sempre alguém que vela por nós, que mesmo que nós não tenhamos aquilo que a gente considera que é o mínimo, a cada dia surgem oportunidades e situações que, quando nós caminhamos dentro do caminho que nos leva para frente, as coisas acontecem, as pessoas chegam até nós para nos ajudar. Então, pessoas simples, pessoas humildes, que muitas vezes nos passam um ensinamento, e esse exemplo que foi dado, ele se relaciona com pelo menos uma das parábolas que Jesus nos transmitiu, que muitas vezes nós passamos pelas pessoas que nós julgamos, às vezes, que são inferiores a nós, ou que estão numa situação que nós não aprovamos, e elas se tornam invisíveis aos nossos olhos, porque nós julgamos a situação dela. Então, que a gente possa, né, aprender, tentar estudar melhor tudo isso que vem replicando, vem insistentemente aparecendo na nossa frente para que a gente possa, para alguma coisa, entender o que aquilo ali está querendo nos dizer.